Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Meio-dia, eu sou Simone Bezerra e falamos ao vivo aqui da Rádio Fiscar, hoje, segunda-feira, dia 24 de outubro. E nós vamos falar sobre a eleição do Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar, o SESC. É que no próximo dia 8 de novembro será escolhida a nova direção do SESC. A votação online começa às 17 horas do dia 7 de novembro e termina às 17 horas do dia 8. Já a votação presencial começa às 9 horas da manhã do dia 8 e termina às 9 da noite do mesmo dia 8. Hoje e amanhã, a Rádio Fiscar vai entrevistar os candidatos das duas chapas concorrentes. Hoje, dia 24, a entrevista é com os integrantes da Chapa 2, Coletiva Ação SESC, que tem a professora Maria de Jesus Dutra dos Reis, do Departamento de Psicologia, concorrendo ao cargo de diretora, e a professora Ana Cristina Juvenal da Cruz, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, concorrendo como vice. Ao meu lado, o colega Daniel Monteiro. Muito boa tarde a todos e começo esse debate com a apresentação, 2 minutos para a apresentação, primeiro da professora Maria. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, quero agradecer à Rádio Universitária. Meu nome é Maria de Jesus Dutra dos Reis, sou do Departamento de Psicologia do SESC, da Universidade Federal de São Carlos. Estou na UFSCar desde 1989 e tenho já, em alguns diferentes momentos, administrado e tendo contato com as políticas do SESC e as suas vontades. É muito importante nesse momento em que temos uma crise de governabilidade, uma crise de confronto com a universidade, construirmos um SESC alinhado politicamente. E o centro, como um todo, está vivenciando essa eleição como um momento de reconstrução e de alinhamento para os desafios. A senhora ainda tem 1 minuto para falar um pouco mais da sua apresentação, da sua história aqui na universidade. Eu, na verdade, me formei na Universidade de Brasília e vim para São Carlos enquanto eu estava fazendo o meu mestrado como professora substituta. Aqui eu fui já vice-diretora de centro entre 2001 e 2003 e em 2003 eu assumi durante um ano interinamente a direção do SESC. Né? Já tive vários cargos e particularmente tenho trabalhado na Unidade de Saúde Escola, onde já fui coordenadora da área de saúde mental e trabalhamos na construção das políticas de atendimento de saúde mental naquela unidade. Então, embora eu esteja no SESC, a minha atuação tem sido prioritariamente nas condições de educação para a saúde, de atendimento para a saúde, alinhando ensino, pesquisa e extensão nessa área. Bem, e agora nós vamos ouvir então a candidata a vice-diretora, a professora Ana Cristina Juvenal da Cruz, uma apresentação para a gente conhecer um pouco mais. Olá, boa tarde. Eu também gostaria de agradecer a Rádio Fiscar, dar uma boa tarde aos ouvintes, né, que agora nos escutam. Agradecer esse espaço, né, de debate, né, que seja um espaço profícuo para que a gente possa apresentar as nossas propostas. Eu sou professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, do Programa de Pós-Graduação em Educação, e integro o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar. Durante esse período que eu estou na UFSCar, eu fui estudante de mestrado e de doutorado, e agora estou como docente. As minhas atividades têm sido centradas no debate voltado às pautas sociais, né? Dentro do NEAB, o que a gente tem trabalhado é construir políticas de para garantir a permanência dos estudantes, especialmente os que ingressam pelo sistema de ações afirmativas. Né? Outras atividades que nós temos feito e que eu tenho integrado são as atividades de pesquisa e de extensão ligadas ao NEAB, né? Mais especificamente, e atividades também de formação de professores, né? De fortalecimento das licenciaturas. Então, um pouco, eu fui também convidada por um grupo de docentes a compor com a professora Jesus a chapa Coletivação. E eu, como faço parte desse grupo grande de docentes que tem entrado mais recentemente na universidade, eu topei o desafio e a ideia é a gente construir coletivamente uma gestão no SESC que tem a participação dos estudantes, dos técnicos administrativos e dos docentes. E um pouco a gente veio aqui apresentar o nosso programa. Muito bem, então vamos para a primeira pergunta da nossa entrevista, que foi sorteada previamente. No atual cenário político nacional, com as dificuldades sinalizadas para as universidades, como é possível fazer ou ter uma gestão de qualidade? Bom, nós estamos vivenciando um momento de grande retrocesso nas pautas sociais, cujo impacto já está sendo sentido fortemente na educação. A aprovação da PEC 241, por exemplo, acarretará em uma medida drástica de redução de investimentos, inviabilizando, inclusive, as metas do Plano Nacional de Educação. A proposta do Escola Sem Partido também fere fortemente esses princípios amplamente defendidos pela academia, em particular pelas humanidades. Ao descaracterizar o pensamento crítico e o debate político, essas propostas apontam para a retirada das pautas principais ligadas à condição de precariedade de alguns grupos sociais que agora entraram na universidade. Então, a retirada do debate público sobre gênero, sobre diversidade social, sobre a diversidade étnica e racial, vai acarretar em grandes perdas para a constituição política que a educação deve promover. Isso vai impactar diretamente o SESC, porque o SESC vivenciou um aumento nos últimos anos dos cursos de graduação e de pós-graduação. Nessa conjuntura, para nós, a gente entende que a gente só não retrocederá se, em primeiro lugar, a gente garantir que o debate público seja fortalecido, aliado a uma gestão responsável do nosso orçamento, com transparência. Em segundo lugar, que as ações sejam pautadas pela responsabilidade social, com compromisso da qualidade da formação, da pesquisa, da reflexão crítica e do seu diálogo social na universidade pública e gratuita. Nós estamos cientes das dificuldades que teremos, especialmente na gestão da política na área de humanas. No último Consune, decidiu-se pela formação de comissões para gerir essa crise que nós vamos adentrar. Ou seja, nós só teremos a possibilidade de construir uma gestão de qualidade nesta crise se esta se der de forma coletiva e combativa. É importante destacar que, nesse momento de crise, é necessário fazer uma gestão do SESC com alinhamento de forças que unifique estudantes, técnicos administrativos e docentes do centro. Ainda tem 50 segundos para acrescentar alguma coisa, professora? Não. A chapa coletivação, ela acredita que a atuação e o enfrentamento vai sempre partir de um compromisso coletivo e social. Então, o grande desafio agora é criarmos mecanismos conjuntos para, de forma alinhada e coligada, a gente poder consolidar o que foi conseguido, construir um SESC, mantendo os ganhos que nós tivemos até este momento e, ao mesmo tempo, fazendo frente às crises que estão sendo colocadas. Diante de todas essas questões, a gente bem colocado aqui na questão dos desafios que vem por aí, todas essas questões que estão por vir, quais as principais propostas da chapa de vocês para a gestão 2016-2020? Bom, o primeiro grande desafio vai ser, de fato, a gente olhar para o SESC novamente e redescobrir o SESC. Quem somos, onde estivemos e para onde queremos ir. Então, a primeira grande pauta nossa vai ser, de alguma forma, conversar com todos os atores do SESC, os docentes, os TAs e os estudantes, para, de alguma forma, construir um cenário de diagnóstico e de visão das nossas necessidades, que são como manter aquilo que está fortalecido e funcionando e como a gente poderá consolidar aquilo que a gente vem construindo nos últimos 10 anos. E, necessariamente, a gente acredita que isso deve passar pelo favorecimento e estímulo ao pensamento crítico, à criatividade e à inovação em todas as áreas. Os nossos eixos centrais de atuação serão do compromisso com a democracia, com a socialização das informações e da transparência na decisão coletiva das decisões, ou seja, uma gestão conjunta. Isso se reflete na nossa proposta na direção da qualidade acadêmica, a partir de uma construção do plano diretor, que tem como meta garantir que a gente possa construir em conjunto um apoio à publicação do centro, construir as políticas de capacitação, para docentes TAs, viabilizar medidas que visem a ampliação dos grupos e núcleos de pesquisas do SESC e favorecer políticas de atendimento e manutenção dos estudantes. Propomos ainda medidas que favoreçam as relações da universidade com a sociedade, criando condições para a oferta de uma extensão de qualidade, aliada de forma indissociável ao ensino e à pesquisa. Nós defendemos que é fundamental o desenvolvimento de ações de políticas de inclusão socioinstitucionais, favorecendo ações voltadas à expansão e qualificação da atenção dos diversos coletivos de discentes que tenham histórica de exclusão e de discriminação, ou seja, fortalecer as políticas de exclusão que já são iniciadas e ampliar algumas delas. Também defendemos algumas políticas de acessibilidade, como a ampliação do ensino de Libras, com a melhoria dos espaços físicos das universidades e por uma política de divulgação e de expansão de contato com a sociedade, trazendo essa população para dentro da nossa realidade. Nós também defendemos e temos uma série de ações voltadas para uma promoção da equidade de gênero, racial e de igualdade social, produzindo, então, uma discussão mais ampla no SESC, nas relações, sobre essa problemática do racismo e preconceito na UFSCar. Muito bem, então agora nós temos 3 minutos para considerações finais de vocês livres acerca do que foi colocado e também o que pode não ter sido colocado nas questões que levantamos. Eu acho que a gente tem muita coisa a colocar, somente porque nós temos muita coisa a construir. Então, nesse momento, nós não temos um programa acabado, nós temos um programa a ser construído a partir de uma escuta. Uma escuta que deve vir de toda a comunidade do SESC e de toda a instituição, porque a instituição é um organismo vivo que se entrelaça e que troca experiências. E, nesse momento, nós temos que criar coesão e apoio institucional que gere com que os grupos fortalecidos mantenham a sua identidade, que outros grupos possam crescer e se fortalecer. Então, a gente, de certa forma, convida o SESC a participar dessa construção da nossa gestão. Não é uma gestão que tem um programa acabado, mas é uma gestão que tem um programa a ser construído pela comunidade a partir das demandas e necessidades que nós fomos identificando. Então, nesse momento, o que a gente precisa é criar espaços para ouvir e discutir, e escutar vocês que fazem parte do SESC, que faz parte da comunidade da UFSCar, e que, de alguma forma, tem um compromisso social com a humanidade e com o crescimento, né? Nós gostaríamos de convidar você a participar dessa expansão de fronteiras, fortalecendo a área de humanas, que está sendo particularmente ameaçada com os cortes da sociologia, filosofia e formações do pensamento crítico na escola. Convidando você para se comprometer com respeito à diversidade, à valorização da pluralidade, pautada por ações democráticas, coletivas, transparentes e responsáveis. Nós convidamos vocês a dividir conosco essa experiência visitando a nossa chapa no Facebook, Chapa 2 SESC. Nós temos um blog nos quais nós estamos acrescentando vídeos e material escrito que visitem, entrem, critiquem, deem sugestões, que é o chapa2sesc.wordpress.com. E temos um e-mail aberto a toda a comunidade para receber críticas, sugestões, desafios, estímulo, que pode ser encaminhado no endereço coletivação.sesc.chapa2@gmail.com. Venha participar com as duas chapas na quinta, dia 27, às 18 horas, no debate. E nós esperamos que toda a comunidade leia essas duas propostas. A chapa 1 e a chapa 2 têm propostas pensadas, negociadas. Vamos estar no debate e pedimos e solicitamos que todos votem conscientemente no próximo dia 8. Bem, lembrando, né, que hoje a nossa conversa foram com os representantes da Chapa 2, Coletiva Ação SESC, que tem a professora Maria de Jesus Dutra dos Reis, do Departamento de Psicologia, concorrendo ao cargo de diretora, e a professora Ana Cristina Juvenal da Cruz, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, como vice-diretora. Amanhã, neste mesmo horário, nós vamos receber os representantes da Chapa 1. Professoras, muito obrigado pela presença de vocês. E ao final também ficou convidado que haveria indicação de uma música pela chapa para que os nossos ouvintes possam acompanhar. Queria que vocês falassem qual é a música e por que dessa escolha. Bom, a gente escolheu a música O Trono do Estudar, que é uma homenagem... É composta pelo Danny Black, né, interpretada por vários artistas, e é uma homenagem aos estudantes que ocuparam as escolas estaduais em São Paulo nos últimos anos, né, em 2015 e 2016. E essa música mostra também a realidade que está ocorrendo agora no país. A gente tem os últimos dados da UBS de 993 escolas ocupadas em todo o Brasil hoje. Então, essas resistências dos estudantes mostram um compromisso com a defesa da educação pública, né? E esta é uma das bandeiras que a nossa chapa Coletivação SESC está levantando. Então, é por isso que a gente escolheu essa música. Então, vamos ouvir. Vamos ouvir O Trono de Estudar, do Danny Black. Voltamos amanhã com o debate com a Chapa 1. Ninguém tira o trono para estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono para estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar, porque... Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo, pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me engolir, se entregar, porque ninguém tira o trono do estudar. Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.